eles ajudem, para que eles construam, para que eles melhorem a vida das pessoas. Isso é também um talento. E, finalmente, o maior de todos os talentos, a capacidade que nós temos de amar. Esse é o maior talento que nós temos. E que nós temos capacidade também de dividi-los com todos. Porque quanto mais nós dividirmos o amor, mais amor nós teremos. Esse é um dos talentos que nós podemos dividir e dar à vontade. Porque quanto mais nós damos, quanto mais nós dividimos, mais nós vamos ter para nós. É a capacidade de amar. Todos recebem alguns desses talentos e tantos outros. Uns recebem um, outros dois, outros três, outros cinco. Alguns recebem todos esses talentos. Por isso Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. E nós, de acordo com a capacidade de cada um de nós, é que vamos estar recebendo os nossos talentos. Possibilidades de trabalharmos, de fazermos alguma coisa para ajudarmos o nosso semelhante. Além da capacidade de podermos trabalhar para o bem, com o nosso trabalho profissional, com o qual nós ganhamos o nosso sustento, devemos pensar que o nosso trabalho gera coisas boas para o outro, não apenas para mim que estou trabalhando, mas ele gera coisas boas porque alguém sempre está se aproveitando de alguma maneira, tirando benefícios do trabalho que nós fazemos, seja ele qual for, como eu falei, desde o mais simples até o mais complexo. E além disso, a oportunidade de nós trabalharmos socialmente. Cada vez mais nós vemos instituições religiosas ou não religiosas que desenvolvem um trabalho social nas nossas comunidades. E é aí que nós temos que colocar em prática os nossos talentos. E é aí que nós temos que colocar em prática as capacidades que Deus nos deu e que nos dá. Ah, mas eu não sei fazer nada. Não existe eu não sei fazer nada. Como não? Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Todos nós sabemos pegar uma vassoura e varrer. Todos nós sabemos tirar um pó. Todos nós conseguimos ajudar, porque as instituições precisam de ajudas enormes para tudo. Para varrer, para abrir uma porta, para receber uma pessoa, para limpar, para fazer uma comida. Então todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Nós vimos a casa espírita, assim como as pessoas vão aos templos evangélicos, às igrejas católicas, buscando o quê? Consolo, orientação, paz para os nossos corações. Não é isso que a gente vem buscar nas casas religiosas como um todo? Mas o que nós damos em troca? O que é que nós temos que dar em troca? Primeira coisa é uma mudança de conduta nossa, porque não adianta nada a gente vir buscar e não buscarmos e não modificarmos um pouco da nossa conduta. Em segundo lugar, o que nós estamos dando em troca de tudo que nós recebemos quando nós procuramos alguma coisa na casa religiosa? Seja de que religião for. Mas eu não tenho tempo. Será que nós não temos tempo? Será que nós não achamos meia hora por semana, talvez, 15 minutos, não sei, por semana, para que nós possamos fazer alguma coisinha? Às vezes da casa da gente, a gente consegue fazer alguma coisa. Por uma instituição que nós frequentamos e que nós gostamos. E aí nós estamos fazendo o quê? Trabalhando para o bem, também. Não apenas através do nosso trabalho, mas trabalhando para o bem da comunidade, da instituição religiosa, daquela que nos dá, daquela que nos oferece alguma coisa também. E estamos trabalhando para Deus, que nos dá os nossos talentos, todos eles, desde os mais simples até os mais complexos, para que nós possamos fazer alguma coisa em benefício das pessoas. Fénelon, sacerdote francês, que viveu de 1651 até 1715, eu não decorei não, estou lendo aqui, viu gente? Vocês não pensam que isso é decoreba não, estou lendo aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, disse: a cada um segundo sua missão, a cada um segundo seu trabalho. Então a cada um será dada conforme a sua missão. A cada um será dado conforme o seu trabalho, aquele trabalho que nos é dado e que nos possibilita que façamos alguma coisa. Portanto, eu posso dizer para vocês tranquilamente, amigos, mais ainda, amigos espíritas, Jesus precisa de nós. Jesus precisa de trabalhadores na sua seara, na seara de Jesus, nas suas plantações. Ele precisa de nós. Jesus vem nos acompanhando na Terra desde que passamos as nossas primeiras experiências lá como antropóides, depois passamos ao Homo erectus, depois aos Homo sapiens e agora Homo sapiens sapiens, e Deus sabe que homos nós teremos pela frente. Mas Ele vem nos acompanhando durante todo esse processo. E há 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos, Jesus esteve aqui e nos fez um convite, nos convidou para trabalharmos em sua seara. E aí? Não é hora de nós arregaçarmos as mangas e aceitarmos esse trabalho? Mas a gente está sempre dando uma desculpinha para não começar esse trabalho. Ele nos fez esse convite há mais de 2000 anos. Por quê? Porque ele precisa dos nossos talentos. E aí eu pergunto de novo, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Multiplicando-os através do trabalho para o bem ou enterrando-os? É necessário que nós reflitamos. É necessário que nós pensemos o que fazer com esses nossos talentos. É momento, é a hora. Nós vivemos momentos conturbados, momentos de transição planetária, momentos de transição moral de cada um de nós. Então é hora. Jesus, assim como aquele senhor, dono daquelas terras, que voltou depois de um tempo e perguntou aos seus funcionários o que eles tinham feito com seus talentos, está aqui agora, nesses momentos de transição tão conturbada, perguntando para nós, o que nós fizemos com os nossos talentos que nos foram dados? Nós já erramos bastante, né? Está na hora da gente começar a errar um pouquinho menos. Quando Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos, nós salvamos Barrabás e crucificamos Jesus. E durante todo esse tempo, inúmeras vezes, nós ainda estamos salvando Barrabás. E ainda, muitas vezes, através das nossas atitudes, nós estamos crucificando Jesus. Cabe a cada um de nós pensarmos e avaliarmos. E aí nós encerramos. E nós vamos ter mais uma musiquinha? Então vamos lá. Então aí nós vamos encerrar com um texto, um outro texto que eu trouxe, que chama-se Escolhe Servir, ditado pelo irmão José, através do trabalho para o bem de Carlos Baccelli. Diz assim, alista-te, sem mais demora, em qualquer frente de trabalho que se encontre em ação, construindo o reino de Deus entre os homens. Todavia, trabalhando, não deixes que o melindre te subtraia a oportunidade de te contares entre os mais devotados cooperadores de Jesus. Enquanto muitos se iludem, disputando posições de liderança no imenso canteiro de obras, seja a tua meta o dever a cumprir, angariando o mérito intransferível do suor que verteres. Igual a Jesus, que não hesitou em humilde carpintaria de Nazaré, secundando os esforços de seu pai, a utilizar o serrote e a enxó, o formão e o martelo, estende as tuas mãos e empunha com alegria e dignidade a ferramenta mais humilde que te for destinada. Simplesmente escolhe servir, onde, quando e como Jesus o queira, sem nem mesmo cogitar de salário, na certeza de que, hoje e sempre receberás, na justa medida de tua boa vontade e dedicação ao trabalho na seara do Mestre. Muita paz a todos. Obrigado. Não pode não. Não, né? Não pode não. Pode fugir? Não, sentar. É melhor, né? Aí eu posso começar a querer cantar. Você trabalha. Ah, não pode, você fugir. Não. É, não, é verdade, você trabalha, é verdade. Bom, agora é aquela hora que todo mundo está esperando, né? Fazer aquelas perguntas, né? pela participação, que nosso companheiro está ansioso para responder as questões, né? Simples, sempre fáceis, eu sempre peço. É só dificuldade 1. É só levantar as mãos aí e fazer uma... Que o microfone vai até os presentes, né? Fazer a questão. Um por vez, né? Acho que ele só esqueceu de citar o talento do orador, né? Muito obrigado, mas mesmo assim, nem tanto, hein? Obrigado, mas é melhor ficar aqui do que música. Né? Olá, pessoal. Olá, Paulo Lourenço. Tudo bem, Marco? Tudo, meu querido Lourenço. Como vai? Eu queria mudar um pouco o enfoque da... Achei bonito, muito bonito, mas estou com um caminho só. Mas me fala das oportunidades do trabalho. Uns têm, outros... Porque a cada um é dado, Lourenço, eu entendo que a cada um é dado segundo a sua capacidade. Deus não coloca a oportunidade de um determinado trabalho para aquele que não tem capacidade. Se o meu espírito ainda não tem a capacidade de ser um grande médico, eu não serei um grande médico. Eu posso até estudar a medicina, mas não serei um grande médico. Eu acredito que Deus capacita a todos. E dá a todos oportunidades, sim, mas todas de acordo com o grau de capacidade e de evolução de cada espírito. Por isso, alguns têm oportunidades, e as oportunidades lhe caem nas mãos de serem grandes trabalhadores, e de trabalhos muito complexos, como nós falamos aqui, trabalhos de médicos, de pesquisadores, de cientistas. Mas, muitas vezes, eles acabam não fazendo bem esse trabalho. O talento, ou a oportunidade, a capacidade que é dada, por exemplo, a um orador espírita ou a um músico, nem sempre é bem aproveitado por aquele que tem essa capacidade e que lhe é dada essa oportunidade. O trabalho, por exemplo, a oportunidade que é dada e capacidade a uma pessoa que detém um poder de uma nação, ele não conseguiu isso por acaso. Com certeza lhe foi dada essa oportunidade pela sua capacidade. Mas nem sempre é bem aproveitada, que é o que nós vemos principalmente hoje. Então, acho que as oportunidades são dadas, mas sempre de acordo com a capacidade de cada um. Mas já que seria aquele, quando a gente vai numa empresa ou no banco, fala, puxa e empurra, é você que tem que... Também, é verdade. Lógico, você tem que tomar iniciativa e mostrar, por exemplo, para o seu patrão. Mas entende, vamos entender que é assim, quando nós temos uma capacidade inata, que está ali nos recônditos da nossa alma, ela vai aparecer. E possivelmente, nós mesmos, se não formos preguiçosos, vamos acabar nos direcionando para isso. Talvez até para aquele patrão, mostrando a ele a capacidade que nós temos de fazer outras coisas e coisas melhores. Bom, mas aquele patrão poderá não enxergar isso. Mas nós teremos outras oportunidades ainda. Era isso aí que eu ia falar, Marcos. Era o esforço pessoal, né? Tudo bem com você? Tudo, Vladimir. Como vai? Então, é o esforço, né? Não adianta... A capacidade está dentro da pessoa, a oportunidade vai aparecer. Agora também a pessoa precisa se esforçar. Com certeza. Que essa história... Que tem muita gente que não arruma emprego também, porque também não vai atrás. Ah, mas isso está cheio. Ele se desinteressa, entendeu? Ele... Só quer mandar o currículo pela internet, sem se envolver com nada. É lógico, né? Como então, dentro do serviço isso. Também, né? Aí consegue um emprego coisa. E depois não evolui. Você vê pessoas, O exemplo, por exemplo, um exemplo vivo aqui no Brasil é a presidente da Petrobras, né? Que ela entrou num grau bem baixo e chegou na presidência da empresa. Né? É, muitos. Então, nós temos grandes exemplos, né? Antônio Emílio e outros aí, que começaram de baixo também e galgaram. Então você consegue mesmo. Agora é o esforço próprio, é o esforço da pessoa mesmo. Com certeza. O esforço de cada um é pessoal e intransferível. Ninguém se esforça pela gente. Legal, muito bom. Oi, Marcos, boa tarde. Meu nome é Vivian, tudo bem? Tudo bem. E quando o profissional ele é capaz, tá? Entra na empresa com toda aquela garra para mostrar o seu trabalho. E o seu gestor não te deixa fazer isso. pelo seu gestor até a tal ponto de se sentir ameaçado. Então, prefere tirar essa pessoa para ele sempre ter o poder dele na mão.